Sim. Acha formosa como a rosa, Maria, nossa mãe chegou. Baixa e formosa como a rosa, Maria, nossa mãe chegou. Hoje venham ver os pais velhos de Umbanda, trabalhando nessa Ruanda, Jesus Cristo é quem mandou. Hoje venham ver os pais velhos de Ruanda, trabalhar nessa Ruanda, Jesus Cristo é quem mandou. Baixa e formosa como a rosa, Maria, nossa mãe chegou. Baixa e formosa como a rosa, Maria, nossa mãe chegou. Hoje venham ver os pais velhos de Ruanda, trabalhar nessa Ruanda, Jesus Cristo é quem mandou. Hoje venham ver os pais velhos de Ruanda, trabalhar nessa Ruanda, Jesus Cristo é quem mandou. Michale, Vivi. Michale. Ixi, pai Jacó, ixi, travês, né, Vivi? Eita. Esse tá menino, esse famoso, né, Zivi? Eita. Famoso. Xentô. Tô, graças a Deus. Ixi, muito agradecido, Zivi. Graças a Deus, vô. Ixi, Zivi. Esse menino, esse famoso, né, Zivi? Esse que são cheios de... Esse vai fazer o... Esse fala, o... Tição. Continuação. Tição. Isso. Tição. Continuação. Inchado. Então, assim, vô, o senhor chegou aí, agora, como é que funciona isso? A gente pode chamar o espírito para incorporar na hora que a gente quiser? Não, porque se fiz, se você já e se pensou com o seu de retorno, se e se cada e se médio que exerce no mundo de vocês, se e se cada um colocasse no seu redondo, que se precisa assim, um exemplo. Sim. Se um cheiro está se passando por um trabalho, esse algo que você precisa de resolver, esse muito, muito rápido. E isso um cheiro, assim, o que que isso é? O que que isso um cheiro passa no seu longo dia, no seu tempo, que isso um cheiro, isso precisa de resolver rápido? Esse é? Isso. Que é esse que isso um cheiro precisa? Ah, normalmente é dinheiro que o povo quer, né? Para resolver rápido, saúde. Hoje um trabuco. Isso. Um trabuco. É. Aí esse filho é de médio. E aí esse tá de lá no trabuco. Já conversando com o de filho, que se pega lá já age o papel. Aquele de filho, o Dante. Hoje o que se manda. O grande. Eles o mandam. Ah, quem manda? Esse. É esse que se manda, assim, tudo. Isso. Aí esse Zunxê fala já assim, aí esse tem esse Zunxê, tem outro Zifio. Aí Zunxê é um Zumédio. É. Zunxê já se parou para se pensar? É. Se Zunxê quer de tanto Juju Drabu, Zunxê vai se chamar um guardião, para abrir os seus caminhos ali, já dentro do Juju Drabu, porque Zunxê precisa do Jutrabuco e de Ralfido? Isso. Não, Zizifi. Se você está lá de num bugúncio, o Jumigo, e de Marafo, e de bugúncio. Balada. Esse faz a coisa não. Aí esse, se você fala assim, eu vou de chamar o meu de preto, a casa, porque esse, o Zifinho que está de lá, e se fazia no jujo do Jumarafo, e se passou mal. Isso. Recebeu um preto. Isso. E Junxê é médio, aí Junxê vai chamar um preto velho, ou Jum Guardião, ou Jum Caboclo, para se lá ajudar o Jus e filho. Esse é errado. Não pode, vô? Não, esse filho, esse não pode. Mas a mediunidade do Jum médio tem que ser feito no lugar incerto. Se eles é médio, tem que se trabucar no Jucongá. Esse no Jupugunso, no Jutabuco, no Jucaxango de Migo, no Jurua, esse ciano. Não, esse não se pode. Tem que se trabucar espiritualmente no Jucongá para se fazer a jacaridade. Olha. Agora, Zivi, se tens um amigo seu, Junxê é desse congado. Aí Junxê fala assim, ô Jumãe do Santo, se tens um amigo meu que está se passando por um problema muito sério. Certo? Isso. Aí Junxê fala assim, o senhor pode ir lá e se pôs boloco nele? Aí o seu mãe do Santo fala, sim, vamos ir lá, às vezes, o Zivi. Chega de lá no Juncaxango, esse filho estava com uns encostos, uns irmãozinhos desencarnados, ou se até mesmo um bissexor, um quiumba, um segunze, né, esse filho? Sim. Aí ele vai e fala, seu João do Santo tem as armas de unidade, vai falar de filho, tem que se fazer uma achada. Uma achada. Aí se tem que se fazer naquele momento. Não pode se passar outro momento. Aí o mãe do santo vai se fazer esse transporte. Por que esse filho? Ajudando esse filho que está mal. Aí se pode. O Juju Brito vem se trabucar para se fazer a jacaridade. Mas se fora desse esse filho, esse não é menino nem se frouboso. Mas a voz não vende. Não vende, viu, esse filho? Não vende. Se fosse num caso de muitas exinécias, o Chico Daldi, esse vem. Mas e esse não? Esse não. Para fazer tacinha? Não, de não, de não. Esse bugunça, esse girimunça não faz o uso do Jumarafo. Não tem esse perigo, né, esse filho? Não. Mas tem esse aquele que vai dar de onde tem o Jumigo faz. Mas esse fica de normal. Esse momento nenhum se fala assim, ah, se acontecer algo, eu vou te chamar de Ju Preto Velho. Esse não. Esse não é menino nem se frumoso. Tá se com problema espiritual, esse filho. Vai se no Congá. Vem já cá, que é já cá, se tem o Juda. O Juda. Mas em outros lugares, esse não é menino nem se frumoso. Esse filho. Um exemplo, se causa um filho médio chega no Jumbugunça e se recebe um entidade, um guia, esse não é esse guia de luz, esse filho. Não é esse. Não é esse um preto velho, não é esse um caboclo, não é esse um guardião de luz, das ilusões, das leis divinas. Esse não. Esse é uma entidade das assombras, o Junquiumba, se passando por uma entidade cujo o graço de qualquer um. Porque esse não tem a permissão para se vir se trabucar. Não. E quem faz esses bugunços, enfim? Esses sempre os desafios, esse mal, esse doutrinado. É esse que faz esse bugunço, esse doutor. Falta de nação. Esse. Falta. E falta. E se não aprende direito e fica se fazendo o redondo dos fios, fica tudo muito fuso. Fuso. Muito fuso. Fica confuso, né, avô? Sim, senhor. Vovô, se a pessoa sentiu assim uma energia. Me chave. E aí, na casa dela. Ela diz assim, ah, eu estou sentindo a energia dos espíritos. Isso. Então eu vou chamar aqui em casa o meu preto velho mesmo. Aí ele começa assim uma sessão de benzimento hoje. Daí daqui um mês eu já tenho uma clientela grande. Não vou cobrar nada para ajudar os outros, já que eu tenho mediunidade. E o terreiro é longe. Ah, como é que funciona nesse caso, vô? Isso é errado também. Isso, filho. Sabe por quê? Isso caixando não é de lugar de desigongar. Isso caixando não é lugar de juncher pôr o seu guia para se trabucar. Um exemplo. O seu congate é pra quê, filho? O seu congate é pra quê? Pra que serve o congá? O seu, esse. Não, o seu caixão. A pra casa, pra morar? Para de ter o sossego. E sossego? Para de você descansar, não é, filho? Sim. Como é que você vai fazer no seu caixão um jungongá? O jungongá tem que ser no lugar certo, filho. Porque se você traz... Sim, exemplo. Mas a pose trabuca com girimunze. Há já muita década. Amém, claro. Esse já se trabucou dentro do juncanto, no juncachango. Não já, cabeçudo? Graças a Deus. Só que esse não é de menino nem de famoso. Porque tudo que se retirava dos irmãos, que se estava com o problema espiritual, ficava dentro do caixão. Isso. Esse não sai, filho. Porque esse pensa, esse caixão tem um preto velho que vence de lua em lua. Então eu vou esperar cá, porque quando esse viesse, esse vai se dar demais de doutrina. E eu vou ficar de aqui. Se é um espírito da sombra, se é um espírito doente, se é um espírito desencarnado, que teve um desencarne sofredor, né, filho? Um desencarne humano, que não era de um movimento de desencarnar. Esse vai ficar no caixão. E no caixão, se faz um zoom correndo, diz mais vibrações. Que se começa a pegar em todos que tem na caixanga. Isso entendeu? Porque se a casa é um congá. As aqui tem fundamento, as aqui tem as a proteção, as aqui tem tudo já para esse trabuco. Então, Zizi, quando vai fazer esse trabuco? Quando se vence alguém do sistema, passando um mal, e se precisa de fazer um chada. Uma puxada. Esse. Faz esse desvio, fica já cá. Quando não é levado para um plano, e diz tratamento. Aí agora fica já cá, até já aguardar outro tratamento. E sempre está chegando, vindo, ajuda. Astrale para dentro desse congá. Veja aqui, se pega todos que necessitam de ir para o hospital. Hospital. Pois o plano espiritual tem hospital. Tem de caixango. Tem de lugares com muito verde, com muitas árvores. Tem de lugares muito cheio dos entendimentos. Que tem de muito inteligente, que nem um ser. Tem de tudo de um canto. Isso entendeu? Sim. Isso no plano espiritual isso é assim. Ninguém fica sem ser esse cuidado. Sem ser cuidado. Isso entendeu? Sim. Aí isso, o que que sucede? Veja cá, pega esses fios é levado para um lugar, para um plano de tratamento. Agora, se ficar já cá, essa é uma coisa. Esse é um congá. Esse solo desse congá é sagrado. Você entendeu, filho? Se no caixango... Não. O caixango não é lugar de ter de preto. Nem de firmado, nem de no fundamento e nem de proteção dentro do desse. No chão. De cruzado. Não. E não é lugar de receber de preto. Porque do mesmo jeito que vem de um preto velho judaz, vem outros e filhos, que vem para fazer um bagunço. Entendeu, Zifi? É por esse. É por isso, vô? Esse não pode. E como que fica o caso das benzedeiras, então, que não incorpora, mas usa lá uma ervinha, uma forma de benzer, e aí? Esse não tem incorporação, sim. Não. Esse nasceu com o dom das benzimentos. Esse tem a mão de muitos poderosos, que se veio de década a década. Sabe, Zifi? Tem o juvô. Do Junvô passou para o outro Junvô, veio passando para o outro Junvô e veio chegando. Mas esses filhos só fazem o benzimento Esse não faz, esse, quando esse vê que esse tem a mediunidade das visão, quando esse vê, esse fala assim, esse caso é mais forte. Esse você vai para dentro do Jungongá, porque esse eu não posso resolver. Agora, se dá um gimento, nojo um cabureco, nojo um irmão de com décadas, se bem, esse velho, mais velho que faz a coisa, então esse não tem esse problema. Não tem. Mas esse está fazendo seus missões. Ele veio para se fazer o cimento. Ele fazer o cimento. Não se preto. Isso entendeu? Não, sim, tem esse incorporação. Certo. Mas aquela missão se vai fazer. E ali se tem sempre as via Dark, que está sempre lá ajudando. Esse que está ajudando, está lá se protegendo. Tem esse Aparecida, que está lá do mês ajudando. Esse assim, esse muito mais. Como é que esse preto velho fala, Zifi? Esse mais. Amplo. Não, é simples. Simples. É simples. Não é um bando. Não é um outro região. É só esse. Certo. E o MIT. Sabe o MIT? Não. O MIT. Você faz e sabe. Esse. O seu MIT. Limite. Certo. Seu MIT. Claro. Esse já sabe o seu MIT. Uhum. Esse não pode se passar, uhum, digitando o jumento, esse não passa, esse não passa, sim, e esse faz esse, e depois esse vai se repousar, uhum, vai se cuidar da parte espiritual, mas é mais simples. Mais simples. Mais simples, uhum, mas não deixa de ser muito importante. Importante. E reza, avô? Tem o benzimento, a reza e os passes. E esses todos a gente pode fazer em casa? Uso rezo. Esse pode. É. Rezo. Não pode, pois um velho. Para se queimar no caixão. Ué? Não, que sim, isso? Não, sim. Nem o anjo da guarda? Não, sim, não, sim. Uia. Não, sim. Porque os velhos, exemplo. Você está vendo esse tanto de zumbela, esse menino, esse frumoso? Estou sim, moço. Cada velho desse, de cada orixá, de cada guia, que se representa a cada esse guia, está fazendo iluminar o guia que é de cada desses orixás, faz entrar boa. Lá no seu caixão, se você pegar um velho, puxa um anjo de guarda, esse vai se queimar, e se vai se você vai se lá e reza. Zifi, o anjo de guarda, se me proteja, me ajuda. O anjo de guarda vai se ajudar, você vai se dar de proteção para você. Só que os anjos de guarda, ele vai se ficar até aquele receber o luz para esse. Esse não precisa de muita lua para se ficar ali, e se de boló no velho. Não. Ele vai receber aquelas orações, os pedidos e aquela luz. E ele vai se retirar. E se vai ajudar um ser e outros filhos que sempre está se precisando. Uhum. Tá certo? Certo. Só que aquele luz ficou de ali. Seja. Não pagou, se não, tá certo? É. Tem muito ciprito, ciprito do jumbrale, do jucuro, do desencarnado, que está divagando no plano espiritual de vocês, que se necessita de filho, de uma luz, necessita. Aí eles se juntou uns orações, não juntou? Sim. Ele juntou, viu de boló, que tem uma luz. Então, eu vou de lá, que eu estou precisando de uma luz. Eu estou solto no astral, sofrendo. E ele se achega perto daquela luz, e lá dentro do seu caixão, E ali ele permanece, esse filho. No redondo dele, José vai fazer de novo. É, esse filho. José vai acender outro para o seu anjo de guarda. Sim. E quando José acender outro, esse vai vir receber, vai juntar suas orações e vai se retirar. E aí os filhos que estão lá esperando, vai se falar de ponto, aqui se tem uma luz, tantas vezes eu necessitar. E aí passa a ser um espírito obsessor. Isso entendeu, filho? Sim. Aí se tem muita coisa que no Juncaxango, os filhos falam assim, lá dentro do meu Juncaxango está muito briga, está muito de nome feio. Né, filho? Sim. Eu estou muito nervoso. Eu era tão calmo, ia partir, mas eu rezo, sendo velho, e não está me chutando? Sim. Aí se que traz o verdadeiro problema. Você está assim, rezando certo, sendo velho, mas no lugar errado. É. Agora, se você tem um quintal, sabe quintal? Sim. Aquele lá que fica lá de terra, lá pois o fundo do seu caixão, vai de lá e sente lá. Sabe por quê? Porque se esse for de lá esse rumo, caixa outro rumo para esse. Mas e dentro do Juncaxango, filho, tem muitos filhos que moram lá dentro, que estão de lá dentro de energia diferente. E eles vão se apegar a quem mais eles têm o eles falam. Similar. Não, eles têm mais de... Identidade. Com Junxê. Se Junxê aparecer com desencarnado, esse desencarnado fala, esse filho, tem esse algo nele que é bom e para mim dessa energia, vou ficar perto dele. E ponto. E fica perto de Junxê. Aí quando mais Junxê vai de lá depois de velho, ele vai se sentir aquilo como se Junxê tivesse. Tem esse tanto de filho, esse espírito que ainda tem, não tem o conhecimento e nem o entendimento, esse filho, que está se vagando no mundo de Junxê. Por mais que o guia da espiritualidade, da lei divina, e se vai atrás, se conversa, e diz doutrina, e fala, esse filho, esse não quer juntar. Então esse fica se vagando, e se procurando alguém que tenha, ou que se parece com esse muito, já aqui no mundo de Junxês. É por isso que é falado que tem esse muito ser humano no mundo de Junxês, que fala assim, eu era de um jeito, e quando chegou uma já década, se mudou tudo. Por que, Xerazi? Alguém fez mucumba? Não, filho. O mucumba é aquele que Junxê se põe no redondo de Junxê e se faz aquilo no pensamento para se tornar um mucumba. Mas se não é, é de unidade. Não. Unidade. É difícil, é difícil, né? Não é fácil. É assim, unidade. É assim. Sinceridade? Não, Zé. Mas já quase tens uma unidade com o Junxê. Afinidade. Esse, Zé, isso mesmo, é esse. Unidade com o Junxê. E os itens espíritos no plano de Junxê e do mundo de Junxê, que tem idade com os seres humanos. É. Porque eles fazem tudo o que eles estavam se fazendo. Que se comete o mesmo erro. E se faz as mesmas falhas. Se faz o juízo do marafo, os espíritos têm idade com o Zifio, porque ele faz o juízo do marafo. Então, já com aquele movimento, ele vai se levar se você para fazer o juízo do marafo. O Zifio tem uma unidade com o Judro. E esse vai se ter a unidade com quem faz esse malho. Porque a qualquer momento esse fio vai lá fazer o juízo do troço. Sim. Ah, esse fio, esse gosta de se fazer dacinha com o rabo de saia. Uhum. Tem de ter, tem, gosta de muito rabo de saia lá nos bugunços. É. Então, se ele vai se trazer para perto dele, o que é? O zifrido, nidade com ele. Com afinidade. Esse. E aí, se esse, esse 12 e 11, que se faz aquele tanta esse junto, 12, uhum. tanto junto, Sim. que se passa a ser um só. Olha. Aí esse filho fala, mas esse filho não era assim, é mucumba que se faz. É. Eles fizeram mucumbo para esse, não é esse mucumbo esse filho. É. É por isso que eu te falo, tens que ter tudo, tudo, tens que ter tudo, tudo. Estudo. Estudo. Tem que ter, ter tudo, uhum. porque tem o tudo para se entender. Mas a forma de se trazer um espírito de luz e se mandar o espírito das trevas embora de perto de vocês. É esse. Porque vocês aprendendo, vocês e filhos aprendendo, vocês vai se poder se controlar esse redondo de vocês. Esse. Pensa só menito, faz sua coisa menita, não judeia ao umigo, umigo. Inimigo. Inimigo. Inimigo. Falasse no seu redondo. Uhum. Não junta. Uhum. Porque se você começar a fazer tudo certo, o inimigo não tem esse força com o Junci. O inimigo? É, ele não tem. Esse. Ah. Esse não tem. Esse. Como é que ele vai chegar em Junci se Junci tem um pensamento só menino e fromoso? É, esse, filho. Não tem esse cama. Se Junci algum momento baixa o seu algo, Eita. Alvo, esse você fica fraco, é. Junci dá passagem para um espírito vinge querer tomar conta de Junci. Por isso que Junci tem que hesitar sempre com as energias e com o redondo firmo, cujo batedor firmo, sempre limpo, limpo, fazer banho, né, esse filho? Oh, de erva, fazer um, acender um velo com o seu anjo de guarda, não, de dentro do caixango. Uhum. Então, tudo esse nos um tratamento, para Junci. Oh, mas Junci pode sim afastar os obsessores de perto de Junci. É. Só depende de cada um de vocês. Entendi. Então, assim, reza pode fazer em casa, benzimento, não se deve acender vela. Uvena. Novena. Uvena. Pode. É menito. E o passivo? Não, esse filho. Não, esse não. Esse não. Sabe por quê, esse filho? Se você for fazer um passo, você tem que ser muito trinado. Esse. Junci vai fazer um passo com o irmão. Uhum. Junci não sabe como é que o irmão vai chegar até Junci. Junci vai fazer o passo e essa energia mala vai para Junci. E quem vai se cuidar de Junci? É. E um doente? Uhum. Não, por favor. E o tal do reiki, vô? É menito. Faz o sinalzinho, esse pode fazer em casa. Esse é menito, esse é menito e fromoso, porque esse filho tem muitas ligações com a espiritualidade. Ah. Porque aqueles filhos que faz o mão, o jumão, porque eles conseguem tirar o jumalho do fio, passa pelo jumão, judese, energia, né? É tudo energia. E dessa energia vai ser tirado por outra energia. Tem de onde jogar essa energia mala. Uhum. Esse não fica com essa energia mala com esse. No caso do reiki. Esse, porque esse faz um tudo, ah. um tudo. Tudo é tudo. Esse consegue fazer a limpeza de Junci. Uhum. E Junci passa pela o seu energia mala, vem pelas mãos, o dedo, e esse consegue tirar esse malo num outro tudo de energia, é, de limpeza claro. Para ele. E esse do mês é tudo médio. Entendi. É, sim. Ele abre como se fosse um portal e aí direciona. Sim, senhor, é esse. Uhum. Esse é de mais fácil do que esse cimento. Olha. O cimento não tem de cama um assim. Assim, os fios, é de mês e pouca década. Os fios que faz de cimento é de mês e pouca década, né, Zifio? É de mês, sim. Só que Deus, Zifi, é tão misericordioso, Zifi, que esse dá a missão de para cada Zifio no tamanho certo. Que aguenta. É, Zifi. Quando não aguenta, se para tudo. É. É, Zifi. O cimento é, Zifi. Porque se tem um movimento que se vai se fazer o cimento, depois se para, porque não tem mais de jeito, porque a energia do Zifio já está já muito fraca. E os filhos? É, os filhos, é igual os mediunidade. Ah. E se faz a cor, tem de muita década. E aí? Muita década. Esses filhos que faz a cor de trabuca no Japarei, que é de limonte, eles têm de pouca década. Só que ele vai se ficar com muita década. Isso vai ficar de muito velho, né, Zifio? É de velho, velho. Quando ele tiver de bem muito velho, aí esse pai Jacose não pode vir demais. Mas não é porque esse não aguenta ou tá de velho. Porque as energias da espiritualidade já foram tudo feito na necessidade que tinha. Esse pode ficar de bem. Mas a coisa de vez, tem um Zifio que é de médio, tem de muita década, ainda de trabuca, mas de solo com um preto velho, e é muito pouco. Ele vem, trabuca-se, dá-se a passagem e já vai embora. E é, porque não é de porque não aguenta de vir, porque o médium sempre vai se trabucar e se quentar um junguia se trabucando. Mas é porque as energias, o material por dentro de um seis é diferente dos espíritos. E tem de muita coisa que um seis não vai de. Gente, se se vir, e girimundes, trabucase, os seus utrancos, por exemplo, que é paisacose e trabuca de quédio, né? Esse aqui sentado, se levanta do mês, caminha do mês. Mas os seus utrancos, eles fazem os usos do jumaraf, faz trabucase. Esses filhos, quando ele tivesse bem, muito, com muita década, eles não vai se poder, porque quando os seis vai ficando muito de muita década, Juncês vai se pondo muito redondo para dentro. Muito redondo. Comprimido. É, porque Juncês vai se necessitando. Necessitando. Desse. Do redondo, né, Zifi? Porque tem esse malo disso, malo. Porque já década e se vai se mexendo muito com Juncês. É. No Ju passado já década, né, Zifi? Então, esse não vai se poder mais fazer o uso. Esse não vai se poder se trabucar com o seu jutrano. Esse não vai se poder se trabucar com o jun caboclo. Porque o jun caboclo é muito jun forte. Esse faz uma coisa assim, difícil. Esse mexe o pé, o braço. É. E o chifio com muita década não dá conta, gente. Não dá conta. Então tem que repetar. E o juguia, nós, juguia, repeta. Nós se não quer o juguia, nosso médio, e se tudo o jumaro, esse filho. Nós se não quer o jumaro para o juguia, esse filho. E Juncês tem que pôr no redondo de Juncês, que nós se não estás aqui no mundo de Juncês para trabucar e fazer mal, nem para os outros filhos e nem para os próprios filhos que nós precisamos do aparelho para se trabucar. Porque se comer, faz a coisa vai chucar. Os girimum, outros e fios que trabucam com o pai Jacose. Como é, Zifi? Como é que esse pai Jacose vai se chucar? Sendo que esse pai Jacose precisa de um seis para se trabucar. Isso entendeu, Zifi? Então, se não tem esse jeito, e tem esse fios que fala já muito, assim, Vou fazer um pergunta para um sim. Sim, senhor. Eu, agora, vou fazer de um pergunta. É. Você acredita, Zé Filho, que um junguia tese a cidade. A capacidade. Cidade. De fazer mal para o seu jumento, porque ele não quer se trabucar? De luz, não. Muito bem, Zé Filho. Quando é de luz e não, não, de trelinha para juntar. É uma trelinha. É, graças. Quando é de luz, mas não cobra, Zé Filho. Não tem esse campo de cobrar de juntar, porque juntar não está se preparado. É igual a juntar. Juntar tem os seus, mas não é o movimento de juntar trabucado. Não. É, Zé. E quando e juntar não vise, e seus ouvidos não é esse sofrimento. Não. Juncê é de bater do pão, e se caminha, e se trabuca, faz tudo que Juncê quer se fazer. Sim. Mas e por quê? Se Juncê, se o seu juguia fosse para dar tiro em Juncê, Juncê nem... Castigo. É, o tiro. Se ele fosse dar o tiro porque Juncê não está se trabucando, ah, Zé Filho, você sabe o que que Juncê está fazendo. É igual a Girimunze. Girimunze vai se ter que fazer os cortes no Luna. Ai, porque é médico da terra, né, Zé Filho? É. Tem esse caso que é espiritual e tem esse caso que é material. Você entendeu, Zé Filho? Sim. Então, se ele vai se ter que parar de trabucar por uma década. Aí mas a coisa vai se dar tiro em Girimunze? Castigo, não, Zé Filho. Não, se nós vai se dar proteção para Girimunze ficar menino de fromojo para voltar logo. Aí já trabucar e fazer a caridade, não é assim, Zé Filho? Então nós ajuda. É. Nós ajuda vocês a conseguir aquilo que vocês querem. Para ter um movimento de vocês e trabucar, se fazer as missões. É. Tá certo? Sim, vovô. Vovô, o senhor falou um pouco sobre abaixar a aura. Isso, entre o intervalo, o senhor sugeriu que eu tomasse um banho de descarrego. E chave? Fala, vô, pra gente aprender como que estava a minha aura antes e como que o senhor vê ela agora. Depois eu tomei um banho com sabão da costa, tomei um banho especial de descarrego, como é que chama? Forte. Banho forte. Banho forte, eles chamam aqui. E depois... De ervo, né? Depois eu tomei um banho seguido de rosas brancas. E esse, já é menino, Zé Filho. É esse, Zé Filho. Então. O que é que se é o qual? É assim, Zé Filho. E se faz a voz e brinca para Juncê. Como Juncê trabuca de muito, e se preocupa muito em fazer os seus trabucos, Juncê tem esse movimento nos seus ouvidos que Juncê esquece de Juncê próprio. E se entendeu, Zé Filho? Sim. E se o Junguia, um Zifio, que Juncê vai lá no Jucongage dele, e esse lá, esse... Mas já quase vai se dar um exemplo. Fez uma queima de um porro. Isso. Mas fazia uma limpeza muito forte. Queimou porro. É, esse filho fez lá uma queima de um porro. E se não limpou aquele canto, que se ficou esse lá malo. Porque esse ali foi se retirado muitos irmãos. E foi esse, né, esse filho? Se você vai se adentra, se você pisou dentro daquele lugar, da onde estava o povo. Uhum. Aquele abriu-se um campo, um portal. Está aberto um portal. Uhum. E esse portal só é fechado quando se lava com sal grosso. Água e sal grosso. Nossa. Que se fecha esse portal. Porque foi aberto um portal para se tirar malho, luz e fio. Que estava assim, muito suscitado. Né, Zé Filho? Sim. Juncê, sem saber, se adentrou e pisou. É. Um exemplo. Aí, Juncê, tudo aquilo foi para quem? Para o seu rei. É. Aí, Juncê foi em outro de Congá fazer o seu trabuco. Já chegou e já adentrou sem pedir permissão para o dono do Congá. E se dentro do Congá, quando tem firmado uma tronqueira, tem alguém que toma de conta da tronqueira e da porteira do congás. Uhum. E Juncê, às vezes, e que seu E se adentrou assim, né, esse filho? É. Com a sua humildade. E se não chadou, não pediu a permissão. Aquele esse filho que está já lise, firmado, talvez, não estou dizendo todo, que senão vai ser, né, esse filho, vai se caçar briga. É. Talvez, aliás, haja ali dentro, dessa firmeza, tem algo que ficou se mal firmado. E em vez de ter um zibrito de luz firmado ali, tem algo a mais firmado ali. Isso. Entendeu, Zipi? Sim. Então, o que se passou e aí alguma coisa que estava mal resolvido lá, se apegou em você também. Uhum. Ah, rapaz, a coisa, é zibrito? É isso? É aquilo outro? Não, Zipi. Não é zibrito. Não é isso, é energia. Ah. E essa energia é... Mas já quase fala, é isso. É de... Lavos astrales. Larvas. Uhum. Astrales. Que se gruda no seu aparelho. E da onde você adentra, você vai pegando. Vai juntando aqueles... Sabe esse minhoco? Uhum. O minhoco. Não, eu uso miogo não. Sabe o lesmo? Lesmo. O lesmo. Esse é desse tamanho. Né, Zifinha? Esse é parecido. Lá, os astrales, esse é parecido com lesmo. Ah, esse é um bichinho. Sanguessuga, esse. Esse gruda em você e vai se sugando. Não o seu sangue. Uhum. Seu energia. Ixi. E ali dentro da onde você fez o banho, ficou um monte desse no chão. Quando você toma banho? Desse, porque limpou, de, por isso que o seu auro estava para baixo. Porque ele estava mais carregado de larvas astrales do que esse de áurea aberta. Olha. Agora sim, menino e frumoso. Uhum. O seu auro está menino, recarregado e de claro, menino e frumoso. Que as larvas astrales saíram tudo e foram todos embora no jato que você fez no jubanho. Por isso que é feito o jubanho de carrego, o jubanho de um pétalo de rosa branco, de esse chama, do jucosto, né? E tem de muito outro, o jubanho, minites e frumoso, que faz a coisa e pode passar para você. Mas sempre isso você está fazendo. Viu, Zifi? Para se proteger de você. Uhum. Esse de banho serve para você limpar-se, se energizar-se, se tem um nome que se faz a coisa. É muito difícil. Uhum. É de treusar. Neutralizar. Esse, fiz um sexto que faz a conferência. Esse mesmo. Esse. Nizar. Esse. Neutralizar. Esse é menino para você. É. Que da onde você passar, você adentrar no jungongás, você traliza. Mato ali na hora mesmo. Esse, nem se pega em você. Olha. Esse, que banho é esse? É, avó, todo mundo vai querer saber, avô. Que banho é esse? Esse eu vou falar só para um cheiro. Tá bom. Tundido. Tá escondido. Vovô? Enxame. É, o senhor falou um pouco sobre... Só antes de eu passar mais um pouco sobre essa ideia de saudade, de permissão, antes desse banho, que cor que estava a aura e que cor que está agora? O seu auro estava de... Junxê e sabe quando hoje o tempo de Junxê estava de... Quando vai chover? Fechado. Como fala? Tava, vai de chover? Nublado. Seu alvo estava daquele coroa. Aham. Uhum. Ublado. Nublado. Ublado. Tá. Tava mais de pucuro do que pus um claro. Sim, entendi. E se preto, quando põe os boloco nos filhos, ele se pode. Só não pode se falar que está cinzo. Ah, por quê? Não. Esse não é menino. Quando alguém se adentrar no congás e falar que está cinzo, cinzo um preto velho, ou alguns de fios incorporado em verdade, falasse que esse fio está cinza, é de porque está de quase desencarnado. Esse color não é esse menino nem esse fogo, viu, certo. O cinza. Mas aí o seu Auro estava assim no braço. Esse não estava cinza, não. Aí esse você fez o banho. Aí esse agora está de Julie, azul, color do Juscelo, que era o color que ele tem que estar. Sempre. Entendi. Julie. Julie, tudo Julie, volta de Juncelo. E esse não estava Julie. Não. Esse pode ficar de um rojo. Esse, claro, menino do mês. Esse pode ficar de esse vermelho. O vermelho menito, mas de cinza jamais. Jamais. Esse. Vovô, essa cor azul royal, azul claro, tem a ver com orixá que a gente é filho? Não, não. Esse não. Esse é o auro, né, Zifi? Ah. O auro é o que está de perto de um peripírito. Sim. O auro. Certo. Pirito, peripírito, o auro. Entendi. Entendeu? Certo. Esse auro é o que passa em volta de gente. O que se fala já coloro, color, coloro, color. Isso. Do seu orixás, é o seu coroa. Tá no seu coroa, não tá no auro. Não tá. Porque se você tem que se fazer muita coisa, você ainda sabe. Você ainda sabe. Juncese tem que se pôr no redondo de Juncese, que diz assim, tem muitos de filhos que falam assim, eu sou de filho de vou por exemplo de Girimunzi, é de Xangose e de Ansan. Aí diz de filhos, tem muitos de filhos que se fala assim, se eu tiver que se trabucar, eu tenho que se trazer o juguia das a coroa de Xangô. Não, isso é tira. É mentira. Esse não tem nada desse. Não. Não, porque você pode se trazer um Xangô e você ter encruzamento. Encruzamento. Encruzamento. Não, Zifi. Fala isso. Encruzamento. Esse? Entrecruzamento. E esse? Com outros orixás. Muitos outros orixás. Sim, sim. O seu mãe, o seu pai. É algo que não sai do seu coroa. Mas atrás do jumãe e do jumpai, tem muitos outros os orixás. Então, você pode ser os orixás que se trabuca mais e forte no seu ju... No seu ju... No seu ju... Ele fala no seu ju... De apareio, uns orixás dos pritos de Oxóssi. Você pode se trazer os pritos de Oxóssi. Mas se você é filho de Xangose, então se tem muito essa dúvida. Não, se eu sou de filho de Molu, o Junanã, por que eu tenho que se trazer alguém da Jacalunga? No Télio, não é? Sim. Não, se você tem que se trazer o que é que está de certo para o seu aparelho e tem muito cruzamento. Que vai se trabucar mais forte do que o seu pai e o seu mãe no seu coroa. Então, tem muitos filhos que põem esse algo no joelho redondo e não tem o tudo. O tudo para tirar essa vida. Vida. Suas vidas? Não, filho. Dúvida. Vida, esse não tem, porque não tudo é de filho, não estuda. Só junta o que é ali, falado no Jucungá. Aí se não é esse falado do Jucungá, o pai do santo não fala, o mãe do santo não fala, esse fica tudo perdido. É por isso que se fica e tem muitos um filho perdido no mundo de Jesus. Muito. Porque eles não sabem o que é certo e o que é errado. Vovô. E chave? É, uma pessoa pode ter diferentes cores de aura dependendo das circunstâncias da sua vida? Principalmente se os fios não tivessem fé, se não tiver umas energia no jogo redondo firme. Vamos falar dessas cores que o senhor mencionou. O vermelho significaria o que se a pessoa está com a aura vermelha? De muito, de quente, muito, de nervoso com água, cioso com água. Eu tô cioso. Diperado. Desesperado. Diperado. Alguém está querendo algo muito e se não consegue. Alguém está querendo seguir um juminho e esse minho não dá certo. Ele fica com algo de vermelho. E quando está, o senhor falou três cores, azul claro, o que quer dizer? Azul claro? Esse está menino de famoso, está aquilo. Tranquilo. Está de protegido, está de ciente. Muito ciente. Ciente é consciente? Tese. E está com ciência. Ciência. Muita ciência. Está aberto. Faz a lei divina trabucar-se no seu ouvido. Entendi. Isso quer dizer que todo médium tem essa cor de aura? Todo o ser humano. Todo ser humano. De filhos, todo ser humano é médium. Só que cada um tem uma mediunidade diferenciada. E tem alguns que não se faz para dentro de um congate. Mas se tem uma mediunidade de cura, de grafia, esse de querer ver. Isso. Tem de intuição. Intuição. De divisão, de boloco. Entendeu, Zifi? Médio, Zifi, não é só aquele que já entra dentro do Juncongá e se prita. E incorpora, né? Não, esse não, Zifi. Não. Tem muitos e muitos de idade. Mediunidade, né? Esse. Vovô, a gente está chegando perto do 10 minutos final. Isso. Vou fazer mais uma hora com o senhor. Mais rápido, Zifi? Pode? Foi meio mito, né? Foi rápido, não, né? Não, e esse tá de muito. O tempo de Junceis é muito rápido. É. Aí já vê esse quando o Junceis não tá esperando algo, né, Zifi? É. Quando o Junceis espera algo, passa muito devagar, passa, né, Zifi? Passa. Mas e porque tá menino de Fromoso, passa de muito, de muito depressa. Muito rápido. Esse, muito rápido. É. Ah, só antes de eu falar o que eu quero conversar com o senhor no próximo diálogo. Enxave. Existe diferença entre falar pai Jacó e vô Jacó e vovô Jacó? Não, pai Jacó não fica tristico nenhum. Porque esse pai Jacó é pai. E vô Jacó é vô. E velho pai Jacó é velho do mês, né, Zifi? Então tudo é menino. Entendi. Não, pai Jacó não se se magoa com isso. Não, esse não é esse o palavra. Pai Jacó não fica triste com isso. Não. Mas por que vocês veem, por exemplo? Os importantes de filho é ter respeito. Esse é o importante. Os graça, Pai Jacó, acha menino do Jacó. É. Jacó é menino, né? Jacó. É assim, Jacó. Mas não é porque se você não der. E se canta, porque pai Jacó não está se canta de se falar tudo certinho, certo, né, Zifi? Mas tu mesmo não está aqui para se falar de que você falou rápido. Não, é que é isso. Então, se pai Jacó sabe que cada um de vocês tem um pensamento, um jeito de se falar rápido. Mas o importante para pai Jacó é o respeito. Tá certo. E ponto. Mas quando vocês escolhem vir trabalhar conosco, alguns escolhem chamar vô Joaquim e outro pai Joaquim. Tem significado isso? Tem para esse, porque quando exigir. Exemplo. Exigir sim. Quando você fala assim, vô Joaquim. Isso. Hesitando, és um voze, hoje és um preto velho, da jalinha do Jum Preto Velho, normal. Isso. És tudo da jalinha do Jum Preto Velho. Sim. Só que nem todo Jum Preto Velho é velho e foi Jum Preto. Ah. Você sabia desse? Então. Nem todo preto nem velho. Todo. Não, Zifi. Tem de muito Jum Preto Velho que se anda de reto e se não foi de cravo. Uhum. Não, Zifi. Só se veio nessa missão, uhum. Porque necessitava para se doutrinar espiritualmente. Uhum. E se muda o graço, o junomo desse, uhum. Porque esse vai ser muito mais cedo. Uhum. Cedo. Aceito. Por isso, mas nem todos o preto velho é de preto e nem velho. Tem de muitos um preto velho que tem de pouca década. Entendi. Mas e tens que vir se igual um preto velho? Uhum. Porque senão se tens de... Se vir, o plano espiritual, ele é muito cheio de coisas, de fundamentos muito interessante. Uhum. Se esse ser humano, uhum. E se ficaria muito cujo redondo assim, de saber tudo o que se sucede no plano espiritual. Nossa. Porque tem tanta coisa, Zifi, tanta já mudança. Uhum. É assim, vou falar de uma entidade que é de muito mal falado, uhum. O Jumirim. Aí. Por que eu vou falar desse Zifi? Uhum. Porque tem de muitos Jucongás, uhum. Que não chega esse Zifi para vir se trabucar. E se pensa, ele é Zifi, é malho. Esse Zifi fala de muito, esse nome de muito feio. Esse Zifi não repeta ninguém. Tira, Zifi. Mentira. Tira. E esse Zifi trabuca menino e famoso. E esse Zifi não repeta ninguém. Não se respeita. Não, Zifi. Quem te repeta é o médium. Uhum. O médium que se usa de uma entidade para fazer da sina. Isso. Porque Pai Jacó sabe todas essas entidades e conhece todos esses. Esse, Zifi. Esse nem esse, esse caburé. Esse é assim, desse década desses filhos. Adolescente. Esse, Zifi. Uhum. Eles não é esse igual os hereses. Uhum. O Jumariadinha, aquele menino cutoso. Não. Não, aquele lá tem de 12, 13, 4 décadas. Ah. Os filhos. Tem de 1 e o 5, tem de 1 e o 6, uhum. Tem de 1 e o 7. É de esse, Zifi. Certo. Mas esse não é esse caburéco, não, Zifi. Uhum. E esse tem de que ter repeto, Zifi. Uhum. Porque esse está sim, lutando, igual os guardiões, os Jesus, está se lutando para ser conhecido no plano de um seis. Oh. É, Zifi. Porque esse preto velho, Zifi, é esse falado menino de famoso. É esse. É esse lido. Uhum. Esse muito lido. Lido. Querido. É esse agora de Xu. Menino. E o Jumirim, o Xu, o Dante. Uhum. Esse não é esse. Não é. Mas não é por causa desses uhum. filhos. Uhum. É por causa dos próprios médios dentro do Jucongá. Que está se fazendo bagunça. Uhum. E se põe o graço desses, Zifi. Oh. Porque esse não é esse pavinho. Ô, Zifi, deixa eu dar um exemplo para você. Você já se pensou que um Jussu, um guardião, esse vem se trabucar para fazer as a lei divina, uhum. Esse vem se trabucar para se fazer as a doutrina, esse está em elevação espiritual, uhum. Como se vi que ele vai se vir no mundo diz, você pode fazer pior do que já pensa que ele faz. Nossa. Não, Zifi. Esse não é assim. É porque tem os Zifios do Jucongá que não tuda, não tem tudo, não tem o trina. Esse, que se não sabe de como, porque juntou alguém falar com esse filho. O seu Jutranca a Rua das Almas. Uhum. Esse é malo, faz cumba. Esse faz isso de malo para ciclano, para Betrano, para tudo. Tira, Gif. Tira. Tira, porque esse Tazi mudou já a doutrina, Gif. Então, Gif, é farta de tudo. Porque eu uso guias da esquerda todos esses, Gif. Eu já não falo só do seu Trampo. Eu falo do Ju Caveiro. Eu falo do Ju, Veludo. Eu falo do Ju... E muitos, muitos e muitos que tem o Graço Menino e Frumoso, que está se lutando, Gifi, para se fazer a doutrina certa, para se mudar o redondo do Gifi do mundo de Jumcete. Aí vem o Gindassatim, que vem de lá e fala, eu sou o Gifi. Não é o Gifi que está ali, Gifi. É um médium pensando que é o Gifi, e um que um vai se incorporado nele, se passando pelo Zifio. E às vezes, nem incorporado tarde. Olha. Me perdoa, Zifio. Não, me perdoa, eu tenho que se falar isso. Porque se não tem, eu de paz a coisa não pode ocultar o que anda se pondo boloco no jucongá por aí, Zifio. E se paz a coisa não fala, eu tenho certeza absoluta que tem poucos que vão falar, Zifio. Eu tenho certeza absoluta que a partir desse momento que os fios colocar esse boloco em paz a coisa, vai se ter de coragem tu mesmo. Vai se falar assim, ah, eu sou um preto velho, mas e se o paz a coisa falou, eu também posso falar. Eu não vou ser castigado por isso. Castigado. Porque eu já estou fazendo certo, Zifi. Isso tem que parar, Zifi. E se alguém não pôs se tivesse o coragem de pôr o boco para se falar, até canto, Zifi. Que vai ser os fios, vai se num congá, querendo ajuda, e sai de lá pior do que adentrou, Zifi. Zifios. Cantos que faz a voz e veja adentrando, caído, e sai de lá de dentro, mais caído ainda, Zifios. Por enganação, por tira, por falsidade. E esse Pai Jacose não é esse menino nem de Fromolho, Zifi. E eu peço encarecidamente, Zifios, que estás pondo o Jugoloco em Pai Jacose de Aruanda. Se você é esse médio, menino de Fromolho, tuda, faz o seu parto. Tem esse doutrino, Zifi, para se conhecer. Tem muito espírito de luz, Zifi, que quer se trabucar na luz. Não quer ficar se trabucando no curo, Zifi. Pai Jacose está se trabucando com o chole, menino e Frumoso, que Deus o deu para vocês. Eu não estou no curo, eu estou no chole. E quero que todos os filhos prestem muitas atenções. Pai Jacose está vivendo muita coisa que não está menino nem de Frumoso no mundo de vocês. E se pede encarecidamente, misericordiosamente, que se pare, ponha-se o redondo para se pensar que está errado, Zifi. Esse não é o doutrino das Umbanda. Infelizmente, não é o doutrino do Umbanda. Juncês está sendo enganado e Juncês está se enganando a Juncês mesmo. E esse não tem, esse diz e falar, Deus, quando Deus vai se me perdoar. Ele vai se falar, não, estou se fazendo errado, mas e Deus me perdoa? Não, Deus não perdoa aquele que está fazendo errado sabendo que está errado. Deus o perdoa aquele que está se fazendo errado sem saber qual é o certo. Tá certo. Tá certo? Vovó, o senhor passa aí então, por gentileza, uma mensagem final para esse momento nosso. E aí depois final. A gente começa. Bom, Zi, Pai Jacose vai se deixar um mensagem. Então. Um mensagem. Fala. Pai Jacose, Zi, fica muito agradecido por dar essa unidade. Porque Zi é um preto velho que se tomou de muita chibatada. E se nunca se pensou assim, como se preto, por que como ser humano, Pai Jacose não ia ter esse graço que está se tendo nesse momento? Mas e como se preto, Pai Jacose quer deixar um chás Muito jubura, pois o batedor diz um sede. Uma mensagem. Esse. Batedor é o quê? Esse o batedor, esse. Coração. Esse, o batedor diz um sede. Se um sede pensa, nesse momento, que tudo que Pai Jacó se falou, se alguma coisa tocou o batedor diz um sede, e diz um sede fala assim, esse preto velho falou algo que tocou no meu batedor. Para de filhos, para de encanto é tempo, para de encanto vocês ainda pode se mudar o seu ouvido. Vai te fazer as missões por humor, com o seu rio d'alte. Seu rio d'alte. Seu rio d'alte. Por quê? Muito será dado o reino do céu, mas aquele que será dado, vai ser muito, será cobrado. Viu, e filhos? Sim. Se deu a missão, se Deus, o Todo-Poderoso, deu missão, faz vocês ter a missão da espiritualidade, porque ele fiou em vocês. Fiou em vocês. Ele fiou mais em vocês do que vocês nele. Então, mostra para Deus que se tem algo errado aí, e filhos, conserte. Porque essa missão que foi dada para cada um de vocês é para ser dado e feito com bons batedores, com aberto o batedor. Abre esse batedor. Deixa o preto em verdade vir falar com vocês. Junta o seu guia. Se tiver tudo bagunçado aí no seu congá, derruba tudo e começa a pôr jolho por jolho. Do começo. Tudo, de olho para o olho. É mais menino um olho em cima do outro olho do que de olho nenhum. Olha. Viu, e filhos? Tá. Então, vocês prestam muita atenção na caminhada de vocês espirituais. É uma missão de muito menina. É uma missão de que não é de fácil. Uhum. Mas e também de não é difícil. Uhum. Se vocês caminhassem na lei divina, se vocês aproveitar esse momento para mostrar e ser um discípulo de Deus. Porque cada médium no mundo de vocês é um discípulo de Deus. Cada um no seu canto, longe, perto, e de perto, e de longe, cada um é usado por Deus. Mas é mais importante esse redondo firme, uhum, e esse batedor aberto. Mas de fazer a coisa certa. Uhum. Não deixa a ganância. Não deixa a mentira. Não deixa a falsidade. Não deixa as enganações. Não deixa a mistificação. Chegar até vocês. Uhum. Quando vocês sentir que não é um espírito de luz que está no reio de vocês. No aparelho. No carro? No aparelho. No aparelho. No reio. No aparelho, é. Vocês faz assim, ó. Vou dar um exemplo. Uhum. Cheira rosa e sopra velha. Cheira rosa e sopra velha. Sabe por quê? Porque cada vez que vocês vai sentir o cheiro da rosa e soprar a velha, tudo de mal que vocês têm aí dentro vai sair no cheiro de uma rosa e vai sair soprando a luz inferior que está perto de vocês. Aquela luz que tem que ser apagada. O que é bom entra e o que não é bom sai. Que saia tudo. Entendeu, esse filho? Meditação isso daí. É um tação. Por que é uma tação? Uhum. Porque tem muitos médios que se achega dos ultrabucos e prece, uhum, e se atenta nos congás e põe as abestas e se assenta nos um canto, uhum, e fala, vem, esse filho, que eu estou pronto. Uhum. Não, esse filho. Não é assim que se trabuca. Olha. Chega no jungongá, cheira rosa e sopra velha, para tirar tudo de malho. Medita. E sair. Faz o seu banho de limpeza menino e formoso. Se acende uma vela para o seu anjo de guarda, para ele proteger a sua mediunidade. E vende no congá bates a cabeça no em frente do altar e pede proteção para os orixás. Uhum. E principalmente para Oxalá, Jesus o Cristo. Uhum. Para tomar de conta da sua coroa, para você fazer minitos e frumoso trabalho. E ajudar quem necessita de um ser. Tá certo? Oh, esse é um cheio. Né, Zé? Um cheio. Salve. Que assim seja. Vovô, no próximo então. Gente, esse. Tem umas. Eu vou falar aqui uns assuntos que a gente vai falar no outro. Tá aí certo. No outro a gente já começa, tá? Quero falar no outro mais assim sobre a ideia de saudade, pedir permissão quando entrar ou sair de uma casa, um cemitério, um lugar que a espiritualidade trabalha. Quero falar se é realmente fato que pode herdar um preto velho de uma mãe, de um pai, de uma família que já passou e trabalhava com a entidade. Quero que o senhor ensine como que a gente faz então para escolher um terreiro e identificar o terreiro onde ali realmente pode ser ajudado, vai se dar bem. Quero que o senhor fale assim sobre a tal da bebida da ayahuasca, do daime, santo daime, se isso é uma coisa que pode ser feito, e aí durante um trabalho desse ainda trazer guia, ou então ajudar, usar isso para ajudar na incorporação. Um drogas, enfim. É, eles dizem que é uma erva, né, que... É, Zifi, é um jumédio é menino de fromojo, ele se entregasse normal para o jumbia. Tá, nós vamos falar disso. Aí saber um pouco mais dessa limpeza com pólvora, que realmente já vi que o pessoal, o Exu vai risco um ponto, aí eles passam só água, assim, no lugar onde passou a pólvora, não limpam com sal grosso. Quero falar mais um pouco disso. Falar com o senhor de larva astral também, porque o senhor falou de larva, mas assim, se referindo a lugares onde existe limpeza ou alguma coisa, mas às vezes eu quero saber depois também, se é só de ir num bar, só de passar numas feirinhas, só onde está o mendigo ali, se tem bastante, não pode qualquer um ir lá e dar um abraço para o mendigo, de amor, que diferença que tem. Isso. E se a gente escolhe realmente essas missões que a gente tem antes de encarnar, e com qual profundidade de detalhe as missões são escolhidas. E daí, pedir no final assim, para o senhor falar um pouco da sua visão de chefe de terreiro, que é o que o senhor é nessa casa, e o relacionamento que o senhor tem com as outras entidades do aparelho, mas também com as outras entidades dos outros médios, tá bom? Que assim seja. Então até daqui a pouco. E chaves. Graças a Deus. E de chaves, e graças a Deus, né, Zé? Ele já tá ficando menino, né, Zé? Vai já quase de umas décadas pra cá, vai se começar, Zé. Vai se mudar de agora. Uhum. Tudo que se falar, vai se falar, graças a Deus. Olha. É, menitos e frumoso. Esse mais a coisa achou muito menitos e frumoso. Porque da onde tem, de graças a Deus, o que falta? Nada. Né, Zifi? Nada. Tá certo.